Ai, moreninha que sofre por mim, tu és a rosa vermelha que brilhou no meu jardim. Tu és a rosa vermelha que brilhou no meu jardim. Tu és a rosa vermelha por ti eu tenho paixão. Tu és a rosa vermelha por ti eu tenho paixão. Porque és a moreninha que eu guardo meu coração. Que eu és a moreninha que eu guardo em meu coração. Ai, moreninha.